cheiro afamado, puxador de boi valente. Onde tem festa de gado, com certeza eu tô na frente. O meu nome é respeitado, tem uma munheca potente. Se tem mulher e forró, a festa fica melhor. Traz cerveja e aguardente. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. Chegou do primeiro cal, chama na canhota que é boi, menino. Ceará e Piauí, Pernambuco e Maranhão, Paraíba e Alagoas, eu sempre fui campeão. Tem Rio Grande do Norte, na Bahia é tradição. Na vaquejada e serrinha, conquistei uma baianinha, derrubando o boi no chão. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama. Isso é banda bala de vaqueiro, representando as vaquejadas. Vaquejada é um esporte desse povão brasileiro. Tem forró, mulher e gado, cavalo, gado e vaqueiro. Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo. No lombo do meu cavalo, com minha sela de ouro, conquisto o Brasil inteiro. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa e mulher deita na cama. O boi tá na pista, meu nome tem fama. Boi deita na faixa, mulher deita na cama.